O tempo sem noite nem sono. Antigamente, o mundo era um tempo sem fim, onde ainda não havia nem a noite e nem o sono. O sol não parava em nenhum canto de jardim, deixando o cansaço em total e pleno abandono. Os velhos narravam como a luz tudo ocupava, enquanto o repouso era um segredo distante, e a vida do homem num brilho se desgastava, até que o mistério surgisse, enfim, num instante. Não havia sombra para a vista descansar. A terra ardia sob o céu de claridade. O povo pedia por um modo de parar, buscando o silêncio da escuridão de verdade. Feliciano escreve o que os avós contavam, de como a noite em um pote estava retida, enquanto os homens no trabalho se esgotavam, esperando o alívio para a alma e para a vida.